Uruaş. Linda, tu que assunto. 4-4-2, bagulho do. Lá fora o lance de tutti-frutti. Vem pra minha base, entra no UF. Tu joga shot, é bola boa. Nós faz chover e plena segunda. Tu não leva a sério, mas a verdade é um. Querem ter assunto. Forma de viver, não liga pra porra nenhuma. Se mudar, vem pro meu mundo. Ela me chama pra foder. Ela quer se envolver, eu posso fazer. Se ela quer me dar, eu só quero você. Linda, tu que é assunto. Essa bunda passa na pista. Para tudo. Quis ver o tempo passar no olé. Ela é gostosa igual capa da sete. Ela quer fuder com os cria na sete. Planta na Flórida até o que tu quer. Porque eu só te dou papo de vagabundo. Sei que tu quer brotar pra conhecer meu mundo. Sei que tu disse que minha vida é um absurdo. Mesmo assim você quer viver essa loucura. Sério, mas a verdade é um. Ela te inveja, mas querem ter assunto. Forma de viver, não liga pra porra nenhuma. Se mudar, vem pro meu mundo. Tu não leva a sério, mas a verdade é um. Ela te inveja, mas querem ter assunto. Forma de viver, não liga pra porra nenhuma. Se mudar, vem pro meu mundo.